viagem eu resolvi levar a Kirima comigo. Logo uma carta eu lhe escrevi, aceitando o seu pedido. Vai depressa tudo arranjar, não fiques atrapalhada. Dado que vais viajar, tens que ir bem preparada.